Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, querido ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada MAC nesta segunda-feira, 2 de maio de 2016, cheio de informações e debates para vocês. Aqui quem fala é Pedro Rocha, seu apresentador de hoje. Este programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E para começar a semana agitada com o pé direito, temos hoje na bancada ele, na minha frente, João Pedro Granado, o Pião. Boa noite, Pião. Boa noite, Pedro. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para as finais dos estaduais pelo Brasil, que começaram nesse fim de semana. Final de semana agitadíssimo com o fim dos estaduais. Aqui do lado de João Pedro Granado, ele, Marcos Veloso. Boa noite, Marcos. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai para o Leicester, que sagrou-se campeão da Barclays Premier League 2015-2016. É isso aí, título inédito no campeonato inglês. Cidade lá do time do Leicester em festa. É, Leicester, né? É, cidade. Isso. Aqui pra fechar a bancada, ele, Frederico Nunes. Fala, Fred. Boa noite, Pedro. Boa noite aos ouvintes. O meu destaque vai para o Santos, que conseguiu um empate fora de casa e tem totais condições de conquistar o título na Vila Belmiro nesse domingo. É. Opa, calma aí. Chegamos? É, não? Então é isso aí, o Santos. Então vamos começar a falar do Santos, então, Flavião, só vindo do peixe. O Santos, que abriu essa grande final contra o Audax jogando em Osasco e empatou por 1-1. O Audax abriu o placar com gol de Mike aos 13 do segundo tempo, mas logo depois, lá pelos 33, Ronaldo Mendes empatou o jogo, um resultado que saiu de bom tamanho para o Santos, num jogo muito movimentado. O Santos mandou duas bolas na trave, teve defesa do Sidão, teve defesa do Vanderlei, e agora o Santos joga por uma vitória simples na Vila Belmiro para se sagrar novamente campeão paulista. Para vocês, Santos favorito? Favorito, jogando na Vila Belmiro. É, os resultados aí que o Santos tem conquistado na Vila torna o Santos muito favorito domingo. Mas não vai ser jogo fácil não, assim como não foi ontem. O Audax tem um bom time. É, os dois times são que gostam de jogar pra frente. Então o jogo tem tudo pra ser bom, igual foi ontem. Eu acho que o Audax surpreendeu. Jogou muito bem, foi pra cima do Santos, mas a falha do Tietchan, que resultou no gol de empate do Santos, pode ter garantido o título para o time da Vila, que, usando o fator casa, é muito forte. Eu acho que o Santos é favorito exatamente por jogar na Vila Belmiro, não perder em casa há muito tempo, acho mais de 20 jogos de invencibilidade. Mas o Audax tem condições de mais uma vez surpreender, talvez tentar segurar um empate ou conseguir um gol, porque conseguir um gol num contra-ataque ou até criar uma jogada e fazer o gol, tentar levar para os pênaltis ou até mesmo ganhar, mas eu acredito que o Santos deva sair com o título. Como bem o Marcos lembrou, o gol do Santos foi numa falha do Tietchan, mas que, na minha opinião, não foi o determinante para esse gol do Santos. É, na hora que o Tietchan errou o lançamento, o Ronaldo Mendes teve tempo para parar a bola, olhar, pensar e chutar. E teve uma certa ajuda também do Sidão, que a bola, eu acho que ele perdeu o tempo, né, da... Ele pulou, foi um chute muito, sim, forte, muito mas forte. Não. É, ele foi feliz na finalização no gol, também. No cantinho, né? É, mas o meio-campo do Audax não pode deixar aquele espaço. Você falou bem, Pedro. É, ele dominou a bola, carregou e bateu sem ninguém dar combate, chegar perto. E a falha do Tietchan foi um fator que fez acontecer o gol, mas não foi o fator principal. É, e além disso, eu acho que o Santos, durante o jogo todo, fez por merecer. Abriu o marcador. O Santos meteu duas bolas na trave e teve outra chance com o Vitor Bueno, então acho que o empate saiu de bom tamanho. Eu também acho que saiu justo, porque rapidamente lembrando para o nosso querido ouvinte, teve uma defesaça do Sidão num chute do Ricardo Oliveira, e também teve uma defesaça do Vanderlei quando estava 1-0 para o Audax, do próprio Mike, que poderia ter feito segunda entrando na área, chutou, o Vanderlei conseguiu se esticar. E para vocês, essa decisão, primeiro jogo sendo em Osasco e o segundo jogo sendo na Vila, não atraindo um público tão grande, por exemplo, para uma final de campeonato, vocês acham que foi o certo mesmo o Audax ter mandado em Osasco, que é a sua casa, mesmo com um campo prejudicando o futebol das duas equipes e não levando um público tão grande para uma final? Eu acredito que sim, porque independente do tamanho dos estádios, a Vila também não é tão grande. A Vila cabe menos de 20 mil pessoas. É a casa dos dois times, tanto o Audax jogando em Osasco ali, é o estádio do Audax que eles estão acostumados, que a torcida tá acostumada aí sempre, e assim como a Vila Belmiro. Então eu acho que a decisão da Federação Paulista em manter esses dois estádios como palcos da final foi acertada, porque os dois times aí podem se sentir realmente em casa nessa disputa. É, eu acho que também os times não quiseram abrir mão do fator casa, como o João Pedro disse. Eu acho que o melhor para a Federação Paulista, eu acho que eles gostariam que fossem os dois jogos no Pacaembu. Mas vale lembrar que em 2014 o Santos jogou contra o Ituano, os dois jogos no Pacaembu, e acabou perdendo o título. Então os jogadores falaram, fizeram questão de afirmar que a Vila contra era o Guarani também, chegou a ser um jogo até no Morumbi. O Guarani foi os dois no Morumbi. Só que daí o Santos conseguiu o título. É, e nessa decisão contra o Ituano, se o Santos tivesse jogado na Vila Belmiro, talvez tivesse vencido e conquistado o título sem os pênaltis e, consequentemente, ter perdido. Outro ponto para ser falado nesse jogo entre Audax e Santos é sobre o Lucas Lima. Ele que foi substituído pelo próprio Ronaldo Mendes, que fez o gol, saiu e é dúvida para o jogo para a decisão na Vila Belmiro. Para vocês, eu não tenho ainda, a gente não tem informações se ele realmente vai ter condições. Não divulgaram. É, então, se vai ter condições de jogo ou não. Mas se não jogar, é um desfalque grave. Para vocês, quem seria o substituto aí do Lucas Lima? Ah, eu acho que o Ronaldo Mendes tem ganhado espaço. Eu até imaginei que se o Lucas Lima voltasse, ele pudesse entrar de titular, só que hoje o Dorival já falou que o Vitor Bueno fez um jogo um pouco abaixo ontem, mas que ele tem mostrado qualidade, que ele é sim titular no momento. Então eu acho que se o Lucas Lima não jogar, seria o meio-campo com o Vitor Bueno e o Ronaldo Mendes. Eu acredito que o Lucas Lima é a grande perda do Santos, só que o Ronaldo Mendes entrou bem e pode realmente substituir o Lucas Lima. E eu acredito que o Audax não vai conseguir se impor tanto na Vila assim, para o Lucas Lima fazer bastante falta. É, eu acho que o Lucas Lima, com certeza, ele vai fazer falta, apesar de jogar em casa, ter o fator da torcida, o campo mesmo. Mas o Ronaldo Mendes pode entrar até para preencher um pouco mais no meio campo, um pouquinho defensivamente, um pouco mais forte fisicamente que o Lucas Lima até, e pode sim preencher espaços ali bem e ajudar o Santos a buscar o título. É, e eu acho que, além disso, o Lucas Lima faria falta bem mais se o Santos estivesse jogando fora de casa. Eu acho que o Lucas Lima faz falta em qualquer time do Brasil que ele jogasse, só que eu acho que por jogar na Vila não vai fazer tanta falta. É, durante a semana vamos ter mais notícias sobre o Lucas Lima. Outra coisa também que eu gostaria de falar é do que esperar dessa equipe do Audax agora pro restante da temporada, porque com essa vaga na final eles se garantiram na Copa do Brasil e na Série D. Então, para ano que vem, eles vão ter um calendário cheio. E vale lembrar que o time formado pelo Audax é com muitos jogadores emprestados. Então, o Mike, que é um dos destaques, pode voltar para o Internacional, que é o clube no qual ele foi emprestado. O Juninho, camisa 10, pode para o Palmeiras. Já tiveram algumas negociações. O Tietchan acertou com o Palmeiras. O Camacho, outro grande destaque, provavelmente deve sair. O Bruno Paulo também acertado com o Corinthians. Então é uma equipe que eu não sei também se vai manter o Fernando Diniz. Que não dá para ter muita expectativa no futuro, porque vão vir novos jogadores, a filosofia deve ser a mesma, eu acho que o Audax não vai mais abrir mão dessa filosofia, mas não dá para prever tanto, e esse que é o grande, talvez, problema pros times do interior no futebol atual. É, o que sempre acontece quando um time de menor expressão chega numa final ou semifinal dando trabalho para os grandes, geralmente acontece, se desmancha. Aconteceu com o Santo André quando foi finalista contra o Santos, com o próprio Ituano quando foi campeão, desmanchou o time, e agora é o que deve acontecer com o Audax. E aí fica expectativa se o time do Vampeta vai ter condição financeira e de estrutura para conseguir montar mais uma vez um bom time, que possa disputar de novo o título paulista ano que vem. É, infelizmente essa que é a realidade dos times menores do interior, né? Todo ano a gente vê surgindo aí times com vários jogadores se destacando e daí acaba o estadual, os jogadores vão todos embora e o time se desmancha e acaba o ano pra eles, não disputam mais nada e o calendário infelizmente tem esse problema. É, servem de vitrine, mas então ainda durante a semana vamos ter muitas novidades sobre essa decisão que promete na Vila Belmiro domingo às 4 horas, mas agora vamos falar de outro grande da capital, então Flavião, solta o hino do São Paulo. O São Paulo se prepara para enfrentar o Toluca no México, quarta-feira, às 7h30 da noite, com a classificação praticamente encaminhada, porque venceu por 4-0 jogando no Morumbi. Eles desembarcaram, já estão lá no México treinando, e não tem muito o que esperar. Eu acho que o São Paulo já está garantido nas quartas de finais, vai fazer um jogo que deve ser difícil contra o Toluca, não sabemos como o Toluca irá entrar com os titulares ou não. Lembrando que o técnico do Toluca já pediu demissão, ele vai fazer seu último jogo contra o São Paulo, mas é uma vaga praticamente encaminhada, acho que o São Paulo já pensa no Campeonato Brasileiro e nas quartas de finais da Libertadores. É, o São Paulo fez valer o fator Morumbi semana passada, fez 4-0 com autoridade, apesar do Toluca ter alguns desfalques no jogo. Vai para o México bem mais tranquilo do que se esperava quando saiu a definição das oitavas de final. Se acreditava em dois jogos muito difíceis, que o São Paulo pudesse sofrer mais do que sofreu no Morumbi, sair com uma vantagem menor ou até sem nenhuma vantagem. E o São Paulo chega até que tranquilo para esse jogo no México. O Bauza diz que talvez até jogue parecido como jogou contra o Strongest, poupando o Ganso, usar a mesma estratégia de poupar o Ganso, fechar mais o meio campo, porque também tem o fator altitude lá no México, no estádio do Toluca. Mas eu acho que dificilmente o São Paulo perde essa vantagem, pode até perder o jogo, mas eu acho que dificilmente vai tomar os 4 gols que precisaria para ser eliminado. É, o Toluca não é o time mais necessitado de uma Libertadores, o time que mais quer o título, e já vem com a desvantagem de 4 gols. Eu acredito que se o Bauza quisesse poupar algum jogador, seria completamente plausível, tendo em vista que o São Paulo conseguiu uma boa vantagem no primeiro jogo e... O time mexicano também está numa fase muito conturbada. O Pedro falou que o técnico já pediu demissão, eles jogaram o primeiro jogo com alguns reservas. Então, foram eliminados do Campeonato Mexicano agora no fim de semana. Então eu não acredito em muita dificuldade para o São Paulo, que já está se preparando bem, já está até lá no México treinando, não vai chegar em cima da hora. E eu acredito que passa até com uma outra vitória. O time do Toluca fez uma grande primeira fase, mas na fase de mata-mata não conseguiu manter. É, mas é como o Pedro falou, o São Paulo já tá com a cabeça nas quartas de final. Eu acho que o São Paulo não pode entrar pensando nisso. Eu acho que o São Paulo tem que focar ali no jogo, não vai ser um jogo fácil no México. O Toluca já provou que é forte em casa. Então o São Paulo tem que entrar com a mesma atenção que entrou na semana passada. E além disso, jogando aquele futebol que foi jogado na semana passada, o São Paulo com 100% de certeza que passa, quase impossível perder essa vaga. O São Paulo teve a melhor atuação do ano na semana passada, na minha opinião, pelo menos. Então acho que o São Paulo tem tudo para passar, mas tem que entrar com atenção porque o jogo não vai ser fácil. Eu acho que é um jogo muito importante também para o São Paulo confirmar essa confiança que vem ganhando nos últimos jogos, porque vale lembrar que já estamos em maio e ainda o São Paulo não conseguiu uma vitória fora de casa. Só no amistoso, né? No amistoso da pré-temporada conseguiu vencer o Cerro lá no Paraguai. Mas no Campeonato Paulista passou em branco nesse quesito. E na Libertadores também não conseguiu. Então acho que é um jogo bem legal pro São Paulo ir lá no México, jogar bem e tentar vencer novamente. E também o Bauza pode até fazer alguns testes nesse jogo, porque para as próximas fases. É, a dificuldade dos testes do Bauza é que tem alguns destaques, né? O Rogério tá machucado, o Daniel também, que... Poderia ser uma opção para o lugar do Ganso, caso ele opte por poupar realmente o Ganso. E também o Lugano nem foi para o México, não vai jogar. Tem vários desfalques no time do São Paulo. Então acho difícil a questão dos testes. Talvez o teste mesmo seja jogar de novo com 3 volantes, assim como foi na Bolívia contra o Strongest. Aí seria de novo a entrada do Wesley no lugar do Ganso para povoar o meio campo, travar mais o jogo do Toluca. E eu acho que com relação à primeira vitória fora de casa que o São Paulo busca, talvez seja esse o jogo certo. Até porque o time já tá com uma tranquilidade, pode se soltar um pouco mais, não tem aquela pressão toda de só se defender, porque pode até tomar 3 gols que continuaria classificando. Então, acho que São Paulo, psicologicamente, hoje se encontra muito melhor do que algum tempo atrás para conseguir essa vitória fora de casa. Sim, como estamos falando bastante dele, o Paulo Henrique Ganso foi lembrado pelo Dunga na sua pré-lista da Copa América. Foram chamados 40 nomes, né, nessa primeira pré-lista. Tivemos alguns nomes assim inesperados, como por exemplo Rodrigo Caio, Gabriel Jesus. Teve vários jogadores olímpicos. Sim, né? Vários jogadores olímpicos, mas o Ganso é um jogador que talvez brigue por uma das 23 vagas para a Copa América. Para vocês, o Ganso já merecia essa chance? Ah, esse ano ele já fez por merecer desde o começo da temporada. Ele tem se mostrado muito mais eficiente, até fazedor constante, de gols. Constante, né? Constante, fazedor de gols. Tem se dedicado mais em campo, dado muito mais piques do que ele dava no ano passado. Então eu acho que o Dunga lembrou bem do Ganso e eu espero que ele não seja cortado entre esses nomes que serão. O Bauza conseguiu recuperar o Ganso, conseguiu fazer o Ganso ter aquela vontade de jogar que ele tinha na época de Santos, antes da contusão dele. E então eu acredito que seja uma ótima peça para a seleção brasileira, tanto que na primeira passagem do Dunga ele foi muito criticado por não ter levado o Ganso para a Copa, e eu acho que ele deveria ser mantido na lista final e pode ser muito bom para a seleção brasileira. E o Marcos falou do Bauza. O Bauza, quando ele chegou no São Paulo, ele falou, né, que ele ia recuperar o Ganso para o Ganso chegar na seleção, porque na visão dele era um jogador que tinha muito potencial para ser o 10 da seleção. Eu concordo que o Ganso merece pelo menos essa chance entre os 40. Eu, particularmente, levaria ele entre os 23 também, assim como o Fred. E que acho que, para mim, hoje, pelo que vem jogando nesse começo de temporada, e também pelo que os concorrentes de posição vêm mostrando também, o Ganso é um dos poucos ali que está realmente merecendo uma chance. Talvez não para a Copa América, mas até para jogos das eliminatórias mais para frente. Eu acho que esse ano ainda deve ser titular, chegar a jogar convocado entre os 23 da seleção, e eu acho que realmente está merecendo. Eu inclusive algumas semanas atrás eu li um texto falando sobre o Ganso, e o título do texto era que o Ganso era o camisa 10 certo para o Barcelona. E eu fiquei pensando, eu acho que se o Ganso voltando a jogar o futebol que ele jogava no Santos, eu tenho muita vontade de ver ele atuando no Barcelona ali. Vale lembrar que o Iniesta já está prestes a aposentar, talvez, né, não sei, mas já está com mais de 30 anos, então eu gostaria. Acho que já pensou ver um Ganso e o Neymar novamente no Barcelona? Ainda o Barcelona tem essa posse de bola aí, que é a principal característica do Ganso. Eu gostaria de ver ele no Barcelona, se ele voltar a jogar. Eu concordo com o Fred, até porque o Ganso... Eu concordo que seria a peça certa para o Barcelona, porque para ele precisa de jogadores de muita movimentação. E os três atacantes do Barcelona, os próprios laterais que passam de vez em quando, sempre ali no ataque, a movimentação lá na frente do Barcelona facilitaria muito o jogo do Ganso. Então, porque sempre aparece um jogador livre para uma bola enfiada, um lançamento, que é a especialidade do camisa 10 do São Paulo. E só para lembrar, a lista final da Copa América sai nessa quinta-feira. E aí... que a gente pode ter o Ganso entre os 23 convocados. Não só o Ganso, né? Muitos jogadores que também a gente espera por uma convocação para disputar esse campeonato. Mas aí amanhã acho que já teremos uma escalação do São Paulo, talvez divulgada. Então vamos dar mais detalhes amanhã e na quarta-feira. Então, para você, torcedor tricolor, fica ligado. São Paulo volta a campo na quarta-feira contra o Toluca em busca da vaga das quartas de finais. Mas agora vamos falar de outro grande da capital. Então, Flavião, solta o hino do Timão. O Corinthians volta a campo também nesta quarta-feira em busca da sua classificação para as quartas de finais. Enfrenta o Nacional do Uruguai em Itaquera às 10 horas em busca de não reverter, né? Confirmar uma classificação. Já conseguiu um bom resultado no Uruguai, empatando por 0-0. Mas vale lembrar que tem gol fora, então, teoricamente, o empate neste jogo é do Nacional, porque o 0-0 é um resultado que o Nacional ia gostar muito de levar para os pênaltis, e 1-1, 2-2, 3-3, o time uruguaio passa. Algumas notícias do Corinthians: o Giovanni Augusto já treina com bola, mas provavelmente não deve jogar contra o Nacional, e o Felipe nem foi a campo, ficou fazendo recuperação muscular. O Iago, que está envolvido num caso de antidoping, vai poder jogar nessa quarta-feira, porque teve a sua contraprova adiada, então está liberado para quarta-feira. E essas são as principais aí notícias que está rolando do Corinthians. O que vocês acham aí desse jogão que vem aí? Eu acho que é um resultado perigoso que o Corinthians levou contra o Nacional. O Corinthians tomando um gol aqui pode muito bem acontecer. Já aconteceu com o Corinthians contra o Boca Juniors. O Corinthians tomou um gol no Pacaembu e aí ficou muito difícil de reverter. Mas o Corinthians tem conseguido se impor em casa e eu acho muito difícil não conseguir essa classificação. O Giovanni Augusto pode não voltar, só que o Marquinhos Gabriel pode estrear. E mesmo se ele não estrear, o Corinthians, o Tite tem um time muito bom taticamente nas mãos. Eu acredito que não vai ter muita dificuldade para passar no Nacional. Só que se não entrar ligado os 90 minutos, pode ter problemas. Eu vou discordar do Marco só com relação que o Corinthians não deve ter dificuldade. Eu acredito que o Corinthians se classifica, porém não vai ser fácil. O Corinthians tem que entrar muito ligado no jogo, exatamente porque o Nacional vai jogar por um empate, sem gols leva para os pênaltis, com gols ainda melhor para eles se classificam no tempo normal. Eles vão tentar pilhar os jogadores do Corinthians, fazer a catimba que eles são conhecidos por tentar sempre, né? E eu acho que o Corinthians passa, mas não vai ter dificuldade. Eu acho que é muito perigoso o resultado por questão do gol fora de casa, que o Corinthians não conseguiu fazer lá no Uruguai. Eu concordo, principalmente se tratando de um time tão tradicional como o Nacional do Uruguai. Então eu acho que o Corinthians tem totais condições de passar, só que eu acho que tem que entrar ligado, assim como São Paulo, porque não vai ser um jogo fácil. E além disso, o 0x0 fora de casa é um bom resultado, o empate é sempre bom. Só que entre os empates, o 0x0 é o pior, ou seja, o Corinthians tem que não entrar perder ligado fora de 90 casa é minutos. Muito bom, né? Mas eu tô achando que esse jogo vai ser muito difícil pro Corinthians, principalmente porque com o desfalque do Giovanni Augusto, o time do Corinthians não conseguiu ainda, o Alan Mineiro não conseguiu suprir essa ausência, o Marlone entrou bem no jogo contra o... da Libertadores. O Cobressal jogou bem, mas depois entrou novamente e não conseguiu corresponder. Eu acho que o Corinthians vai ter sim muitas dificuldades, o Luca também, que era outro destaque também, não tá conseguindo... Caiu de produção. Eu acho que vai ser um jogo bem complicado em Itaquera. É um jogo perigoso. O empate, vocês falaram que é um bom resultado, mas não fazer gol fora de casa é muito preocupante, porque você chega com um peso, querendo ou não, você chega com um peso pro jogo na sua casa, porque eles podem achar um gol ainda nos 10 primeiros minutos de jogo e começar mais ligado que o Corinthians, e aí o Corinthians tem que virar a partida e fica muito difícil. Porque se você empata com um gol fora de casa, você começa o jogo em casa classificado. Exatamente. Então, mas o time do Corinthians tá mesmo, caiu de qualidade, de rendimento, só que alguns jogadores como o Elias não voltou bem ainda de lesão, o Fagner tava numa fase excepcional, foi convocado, tá na lista, na pré-lista do Dunga, mas ele deu uma baixa de rendimento também, e então a gente tem que torcer para que esses jogadores voltem a apresentar o melhor futebol para conseguir facilitar a vida do Corinthians nessa fase. Outro fator que eu acho que pode pesar para o Corinthians é o lado psicológico. Eu acho que se o Corinthians no primeiro tempo não conseguir fazer o seu gol, ou tá buscando resultado, tomar até uma pressão do Nacional, pode no segundo tempo voltar muito nervoso, assim como foi contra o Guarani no ano passado, que o Corinthians perdeu a cabeça, teve jogadores expulsos, assim como foi contra o Cerro Porteño também na primeira fase. Então acho que o Corinthians precisa tentar fazer seu gol, conseguir começar a montar o resultado ainda no primeiro tempo e o mais rápido possível, porque quanto mais o tempo for passando, com o empate o Nacional vai fazer mais catimba e os jogadores do Corinthians podem ficar cada vez mais nervosos e acabar comprometendo uma classificação para as quartas de final. Exatamente isso que eu ia falar, que além do nervosismo de não fazer o gol, se o Corinthians não conseguir nos primeiros 45 minutos, vai ter o nervosismo em relação à catimba do Nacional, que já provou que é um time que gosta muito de fazer, até mais do que o Guarani no ano passado. Então os jogadores do Corinthians têm que manter a calma, porque se cair na catimba pode complicar. Um dos pontos positivos desse jogo agora do Corinthians fora de casa foi que não caiu na catimba do Nacional, caiu pouco, né? Os jogadores tiveram cabeça pra levar o jogo, mas aqui, podendo ser eliminado em casa com a torcida toda, é capaz de que um pouquinho, tudo perder vai depender a cabeça do início assim, de jogo, pode desandar o jogo inteiro. Porque o Nacional, como o Fred falou, já provou muito que sabe fazer catimba. Não é um time forte tecnicamente, é um time muito limitado. Tecnicamente o Corinthians é muito superior ao time do Nacional. É muito limitado, mas na catimba eles realmente conseguem travar muito o jogo. É, e além disso, vale lembrar que nessa Libertadores, em um jogo fora de casa, o Corinthians já mostrou que acabou caindo na catimba do Cerro Porteño, tendo dois jogadores expulsos. Então, vamos ver o jogo dessa quarta-feira aí pra ver se o Corinthians vai conseguir superar essa catimba uruguaia. É, mas... Bom, fala, Marcos. Não, tem uma informação do Corinthians. Solta, que Marcos. A TV inglesa diz que tem gente no Chelsea querendo manter o Pato lá. O Conte, né, que vai chegar pra ser o treinador na próxima temporada. É, ele quer manter o Pato na equipe e... O Corinthians conseguir vender o Pato Alexandre hoje seria Pato, hein? Uma luz. Ah, mas agora porque... não adianta mais. Todo o dinheiro é o Pato que vai pegar, né? Porque tinha um contrato que... Antes de ele agora ir pro Chelsea, tinha mais 6 meses. Sim. Pra essa futura transferência do Pato arrecadar algum dinheiro pro Corinthians. Caso isso não acontecesse, o contrato dele com o Corinthians meio que ia acabar e o dinheiro ia ficar com ele. É, no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato, né? Mas... E se o Chelsea quiser ficar com ele... Já no fim desse ano, não quiser esperar até janeiro para ter o Pato de novo, vai precisar exercer a opção de compra junto ao Corinthians. Eu não sei se é muito bom pro Chelsea, pro Corinthians, com certeza seria muito bom que qualquer time, o Chelsea dinheiro. Ou qualquer outro time, resolva o Pato contratar é bom de bola, o Pato. Mas trocado no Pato hoje. Mas não sei se vale tudo isso pro Chelsea. Você gostaria não. do Pato no seu time, Pião? Não. E você, Fred? Não. Eu também acho que não gostaria de ver ele no meu time. Você não gostaria, não. Marcos? Não, de jeito nenhum. Leva no aeroporto se ele quiser ir pro Chelsea. Se ele seja muito feliz, né? Que ele seja feliz. Só que ele jogou um jogo. Flavião quer o Pato, hein? Flavião quer. Melhor que o Nilson. Opa! Melhor que o Nilson. É, o Pato, acho que é também. Melhor que o Nilson é, mas... Ele não tinha uma equipe bem encaixada, também acho que renderia bons. Você gostaria dele no seu time, Pedro? Não, já falei que não. Ele já fez um bom jogo pelo Chelsea, ele entrou... tinha ele ou o Falcão pra entrar, o treinador escolheu ele. Ele fez o Gus Hiddink, né? Fase do Falcão. Escolheu ele sofreu pênalti, deu passe, fez gol. Então, o Chelsea desembolsar um dinheiro que não seria muita coisa pro Chelsea, porque é um time rico e... 10 milhões de dólares não seria muita coisa pro Chelsea. É plausível. É uma transferência barata para um grande clube da Europa. E o Pato pode dar resposta, assim, querendo jogar, porque todo mundo sabe que potencial ele tem. Mas é isso aí, então, querido ouvinte. Corinthians e Nacional do Uruguai, quarta-feira. Haja coração, torcedor. Mas agora vamos falar do último grande da capital, do Palmeiras. Então, Flavião, solta o hino do Verdão. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. O Palmeiras, que está numa pré-temporada, tá prolongada essa pré-temporada. O torcedor do Palmeiras não vê a hora do time voltar a campo. Tá no mercado de transferências, acertou já a contratação do Tchê e agora também confirmou a contratação do Mina. Do glorioso Mina. Ele tem 21 anos e foi destaque do Santa Fé na disputa da Libertadores. Chegou a jogar contra o Corinthians, ele é um zagueiro muito alto, uma estatura muito alta para um zagueiro, 1,93, para qualquer posição, 1,93. E ele fez 3 gols na Libertadores e ele passou uma certa confiança na zaga do Santa Fé, mas não dá para cravar se vai dar certo ou não, mas é mais uma aposta da diretoria palmeirense. Chega pra somar, né, o Palmeiras que tá fazendo essa reformulação aí, já saiu algumas peças, estão chegando outras, eu acho que chega pra somar, até porque o Palmeiras teve alguns problemas defensivos aí durante esse início de temporada, vamos ver se ele vai conseguir desempenhar o mesmo futebol que ele vinha desempenhando no Santa Fé. Lembrando que ele assinou um contrato de 5 temporadas. Eu acho que é uma contratação importante, por ser mais uma opção pro setor defensivo, que o Fred lembrou que já sofreu o Palmeiras com isso no começo da temporada, até... Tem o Vitor Hugo, que pra mim hoje é titular absoluto do Palmeiras, mas ainda não tem um segundo zagueiro. O Thiago Martins tá... Mas que seja a unanimidade e também tão assim certo no time do Palmeiras. Eu acho que pode ser mais uma opção pra formar uma boa dupla de zaga com o Vitor Hugo e vamos ver se vai render o que rendeu no Independente Santa Fé. Se não... Você acompanhou bastante os jogos dele lá, né? Pela Libertadores, sim. Sim. O Palmeiras ainda tá montando um elenco que fique com a cara do Cuca, porque ele já deixou claro isso, que tem alguns jogadores ali que não combinam muito com a filosofia dele e... Ele tá trazendo alguns de volta, o Tóbio deve voltar também pra zaga do Palmeiras, você consideraria ele titular? Eu acho que ainda não, porque o Vitor Hugo e o Thiago Martins estão jogando bem juntos. Mas eu acho o Tóbio uma boa opção não, também boa pra opção, mas quem ele, sabe virar eu não sei, titular. Eu tenho minhas dúvidas se ele vai voltar, porque ele não queria. Ele queria ficar no Boca, porque queria, não sei o que, ele não queria voltar. Mas ele tem que voltar, então eu não sei qual que vai ser o destino do Tóbio. É, aí também é complicado, o jogador volta que sem contra vontade... Acontece igual o Pato no Corinthians, fica jogando por jogar e isso é ruim. Mas o Cuca tá conseguindo contratar, já provavelmente vai contratar o Tietê também. Já contratou. E ainda que é um meio campo, porque precisa de um armador mesmo ali. Pra principalmente substituir o Robinho, né, que foi para o Cruzeiro. Já estão falando... Sim, então, é um nome forte lá nos bastidores do Palmeiras, é do Diego Ribas e Santos. O Everton do Flamengo também está sendo cotado, o Dátulo do Atlético Mineiro. Ainda, eu acho que ainda algumas peças vão e outras ainda vão chegar até o Campeonato Brasileiro. É, eu acredito que se o Palmeiras conseguir umas duas, três dessas contratações ainda, mais umas três para compor elenco, vai vir forte pro brasileiro. É, o Cuca já cravou que vão ser campeões. E para mim, a principal peça que o Palmeiras precisa hoje mesmo é realmente esse meia, que pode ser o... Eu acho que eu não enxergo tanto o Everton fazendo essa função. Não. O Everton é um pouco mais ofensivo, mais atacante, pode jogar pelas pontas. Mas tanto o Dátulo quanto o Diego podem vir para preencher essa vaga do camisa 10 ali do Palmeiras, que tem agora o Cleiton Xavier, voltou de lesão. Mas que também não dá para confiar muito no físico, mas voltou de lesão e fez boas partidas, até na volta contra o River do Uruguai, né? E até jogou contra o Santos na semi do Paulista, foi bem também. Mas pode, eu acho que o Palmeiras tem sim que investir tanto no Diego quanto no Dato, um dos dois pode vir e seriam ambas boas contratações. É, eu acho que a partir do momento que o Cuca conseguir dar a cara dele pro Palmeiras, o Palmeiras já entra como um dos candidatos aí ao título brasileiro. Eu acho que todos esses nomes que têm sido cogitados aí pela diretoria do Palmeiras são bons nomes. Os dois que já chegaram, que eu já falei do zagueiro e agora do Tietê, vieram para somar. O Tietê tem se mostrado ser um bom jogador no time do Audax. Jogador versátil, né? Versátil, apesar da falha ontem, ele tem créditos com o Fernando Diniz, até porque a jogada do gol do Audax foi o passe dele. Então o Palmeiras tem tudo para chegar forte no brasileiro. E o Fred citou essa cara do Cuca, vai lembrar que o Palmeiras, mesmo eliminado da Libertadores do Campeonato Paulista, comandado pelo Cuca, o Cuca pegou isso no meio do caminho, o Palmeiras já tá 7 jogos sem perder, 6 vitórias e um empate. É, e lembrar que essa pré-temporada forçada do Palmeiras não é culpa do Cuca, porque ele chegou longe de ser do Cuca. Num momento conturbado, ele pegou um time completamente destroçado ali, sem tática. Chegou, já tava da Libertadores praticamente eliminado. E no Paulista ele pegou o Santos, que seria o time mais tradicional do campeonato, é o time que sempre chega na final, e foi nos pênaltis que ele foi eliminado, mas eu acredito que com esse tempo o Palmeiras, pra mim, já é um dos 4 times que vai pra Libertadores. Não posso cravar que o Palmeiras será campeão, porque tem outros times na briga, mas para os 4 melhores, acho que o Palmeiras fica sem dificuldade. Louco, hein, Marcos? Botando fé no verdão. Tem minhas dúvidas, hein? É, outras especulações do Palmeiras é que o Rafael Marques pode estar indo pro Cruzeiro. Eu acho que o Rafael Marques também tá já perdendo muito o tempo espaço. Dele já, na Palmeiras. Já ganhou a Copa do Brasil, já também. E o Flamengo, que acho, não sei se quer se desfazer do Everton, pode estar pedindo o Edu Dracena. E acho que o próprio Rafael Marques em troca do Everton. Eu acho que o torcedor do Palmeiras ia agradecer se o Flamengo leva o Edu Dracena, né? Que o Edu Dracena veio e não conseguiu jogar, né? É, não rendeu muito. Por isso que eu acho que também esse zagueiro, o Mina tá chegando, o Tóbio pode estar voltando. Eu acho que tanto o Roger Carvalho como o Edu Dracena não vão ter espaço nesse time do Verdão. Eu achei que você já ia encerrar o assunto Palmeiras. Não. É, o Edu Dracena veio... Veio a passeio apenas no Palmeiras, então acho que não faria falta nenhuma. As oportunidades que ele teve, ele não aproveitou, então acho que o tempo dele no Palmeiras também já pode estar acabando. Eu acho que ele foi uma contratação pontual ali para Libertadores, não tinha muita opção, não tinha para onde correr. E pegaram o Edu Dracena, só que já foi a Libertadores, agora o Palmeiras está com planejamento. Já tem mais novos zagueiros aí que podem

eu aí, eu arredondo o meu aqui. Estamos de volta, querido ouvinte, já tomou sua água e agora vamos fazer um balanço geral das grandes finais que estão rolando pelos estaduais. No Campeonato Gaúcho, o Inter foi Alfredo Jaconi e venceu o Juventude no jogo de ida por 1-0, gol do Andrigo. Pra vocês, Inter, favoritaço? Favorito, campeão semana que vem. Concordo com o Frederico, joga em casa, Beira Rio. Acho difícil o Juventude conseguir reverter essa vantagem. É, conseguiu um bom resultado. O Hugo perdeu a chance de empate do jogo. O Alisson fez uma grande defesa num momento decisivo. E eu acho que no Beira-Rio, sim, pouca coisa. O Juventude pode fazer pouca coisa e o Inter já tá garantido. No Campeonato Baiano, o Vitória saiu na frente do Bahia, vencendo por 2-0 no Barradão. E levou uma grande vantagem agora pra Fonte Nova. Pra vocês, Vitória favorito? Favorito, ganhou de 2-0 ontem, conseguiu abrir uma boa vantagem. Então acho que semana domingo agora o Rubro Negro vai ser campeão. Eu acho que o Vitória tem uma boa vantagem, só que joga na casa do Bahia, que deve tentar ir com tudo para conseguir reverter, mas eu acredito, muito difícil, o Vitória é campeão. É, eu também acredito que o Vitória seja campeão, já conseguiu uma boa vantagem e eu acho que é mais um campeonato aí que já tá meio definido. No Campeonato Mineiro, o América Mineiro venceu o Atlético Mineiro por 2-1, lembrando que o Robinho perdeu um pênalti nesse jogo. No finalzinho, né? E o Lucas Prato fez aos 48, um 2-0, seria muito difícil reverter. Mas agora o Atlético Mineiro decide em casa, pra vocês tudo aberto, quem que leva? Um jogaço, o primeiro jogo o América se impôs muito, o Atlético Mineiro não conseguiu jogar, só que a partir do momento que tomou o segundo gol teve que ir pra cima e acabou conseguindo um pênalti que o Robinho... Teve a infelicidade de perder. O goleiro do América fez grandes defesas o jogo inteiro e o pênalti foi para consagrar uma grande atuação. Só que aí, no finalzinho, no último lance do jogo, o Lucas Prato recebeu no meio da área, bateu e fez o gol. E logo em seguida acabou o jogo. Eu acho que com esse gol o Atlético tem grandes chances de ser campeão, vai jogar em casa. Mas o América Mineiro surpreendeu, foi melhor em campo e não merecia. América Mineiro do Givanildo. E não merecia ter sofrido esse gol. É, o Atlético saiu atrás nesse primeiro jogo, o América Mineiro tem feito um bom campeonato mineiro. Eu acho que não foi nem tanto uma surpresa a vitória do América, eu acho que jogando em casa ele tinha totais condições de vencer. E o Robinho, né, não quis vir pro Santos no começo do ano, agora, ironia do destino, perdeu um pênalti aos 45 do segundo Flavião na final. Flavião gostou do Robinho perdendo o pênalti. Estreia do Santos. No Campeonato Paranaense, o Atlético Mineiro largou muito na frente, venceu o Coritiba, seu rival, por 3-0 na Arena da Baixada e pode até perder por 2 gols de diferença no Couto Pereira, que é campeão. Não tem nem o que falar, né? O Atlético consegue 3-0 no Clássico, joga o segundo jogo podendo perder pelos 2 gols de diferença, mesmo jogando no Couto Pereira. Acho muito difícil o Atlético perder essa vantagem. Pra mim, o Atlético já é campeão. É, lembrando que o intervalo do jogo virou 0-0, né? O Atlético conseguiu esse 3-0 nos 45 minutos finais. Pra mim, campeão já. Eu acho também, sim, dificuldades o Atlético campeão. No Campeonato Carioca, o Vasco venceu o Botafogo no Maracanã. O Maracanã que reabriu especialmente para essa final do Cariocão. Venceu por 1-0 o gol de Jorge Henrique na falha de Jefferson. O Vascão larga na frente. É, o Vasco começou muito bem o ano, invicto. Tá invicto há 24 meses, jogos, né? Se eu não me engano, sem perder. Não deve perder também semana que vem. Aposto no empate no título do Vasco. Eu também acredito, o Nenê fez boa jogada pela linha de fundo, cruzou o Jefferson. Narrou gol, mano. E o Jefferson saiu caçando borboleta, parecia o Cássio em seus maiores, melhores momentos. Mas o Vasco é o melhor time do Rio nesse momento, eu acredito que vá ser campeão e vá sobrar na Série B também. É, que ironia o Vasco ser o único time do Rio na Série B e tá mostrando total dominância lá no Rio de Janeiro. Tá dominando, você acha que não deve ser campeão? Campeão. No Campeonato Catarinense, a gloriosa Chapecoense largou na frente contra o Jack, o Joinville, jogando na Arena Joinville por 1-0, gol de Ananias. O grande Ananias, né? O terror da torcida palmeirense. A Chapecoense ganhou fora de casa, agora joga segundo jogo em casa. Também na Arena Condá. Começou muito bem no ano, se eu não me engano, tem apenas uma derrota. Pro próprio Joinville. Pro próprio Joinville. E pra mim também não deve ter dificuldades pra vencer em casa ou até segurar um empate e deve sair com o título do catarinense. É, eu acredito que pode ser um dos jogos mais abertos ainda, um dos títulos que está mais indefinido, só que por estar em casa e por ter esse começo de ano muito bom, eu acredito que o Chapecoense consiga o título. É, eu concordo com a opinião da bancada, eu acho que a Chapecoense no Brasileirão do ano passado já provou que tem força jogando dentro de casa, ganhou fora de casa, então tem totais condições também de ser campeão domingo. E na Copa do Nordeste já tivemos o nosso glorioso campeão, foi o Santa Cruz, que empatou 1-1 no estádio do Amigão, na Paraíba. No estádio do Amigão. Campinense 1, Santa Cruz 1. Campinense que abriu o placar. Primeiro jogo no Arruda tinha sido 2-1 pro Santa Cruz. Nessa volta, o Campinense abriu o placar. Parecia que ia ser campeão, mas no finalzinho do jogo, o Santinha de Milton Mendes conseguiu um empate e se sagrou campeão, garantindo vaga para a Copa Sul-Americana. E aí, vocês querem parabenizar o Santa Cruz? Não, lembrando que no primeiro jogo também foi assim, o Grafite fez gol no apagar das luzes também, tava 1-1, o Santa Cruz tava saindo com um empate perigosíssimo em casa, só que conseguiu o gol no final, e eu acho merecido o título, e um time que vem, não vem forte pro Brasileirão, mas é um time que pode... Tirar ponto de muitos times. É, pelo menos vem empolgado ali pra poder... É, lembrando que ele está na final do Pernambucano também. Tem uma torcida muito... Final da Copa do Nordeste, valeu o peso da camisa. Talvez uma das maiores torcidas do Nordeste, que sempre lota o Arruda. Então fez valer, é mais tradicional que o Campinense e deve ter usou essa força aí pra conseguir confirmar o título. É parabenizar o trabalho que vem sendo feito no Santa Cruz desde o ano passado, esse começo de ano aí conseguindo chegar à final do Campeonato Pernambucano e campeão da Copa Nordeste. Parabenizar o Grafite também, que voltou para ganhar bem menos do que ele ganhava na Europa e foi um das peças importantes na volta à Série A e desses duas finais aí do começo do ano. Lembrando que o Santa Cruz conta também com Leonardo Moura. Léo Moura grande sendo Léo campeão Moura. Da Copa do Nordeste. Mas é isso aí, esse é o girão aí pelo Brasil, pelos estaduais. Domingo que vem teremos os campeões, então segunda que vem vamos estar trazendo aí para você, querido ouvinte, essas decisões. Mas agora vamos pegar um avião, vamos para a Europa. Europa, chegamos aqui, desembarcamos aqui no aeroporto. Desembarcamos aqui no aeroporto com algumas informações. No Campeonato Espanhol, faltando 2 jogos agora para acabar, o Barcelona manteve essa liderança vencendo o Betis por 2-0 fora de casa, o Real Madrid venceu o Real Sociedad por 1-0 fora de casa, e o Atlético de Madrid confirmou seu favoritismo vencendo o Rayo Vallecano em casa por 1-0. Então agora faltam 2 jogos para terminar, o Barcelona tem o mesmo número de pontos que o Atlético de Madrid, mas leva vantagem no critério de desempate, e o Real Madrid 1 ponto abaixo, só espera por algum tropeço dos dois para se tentar se sagrar campeão. Lembrando que o Barcelona joga contra o Espanhol e o Levante. Não sei te dizer. Não, o Barcelona tem a tabela mais fácil. É, tem a tabela mais fácil. É, mas eu me arrisco a dizer que o título vai ser decidido no critério de desempate. Eu acho que os três times vão ganhar todos até o final. Eu acho que o Barça vai se manter na liderança e vai conquistar. Título. Até porque o Barcelona é o único time que não tem que se preocupar com o Champions League mais na temporada. É, mas tá na final da Copa do Rei, né? Mas é menos importante. Não, menos importante, mas é só pra lembrar que as duas chances do Barça conquistar título nessa temporada. Tá tudo na mão do Barça, que não vem jogando um grande futebol, se sentiu muito abalado por o Barcelona pega o Espanhol e o Granada fora de casa na última. Granada, deve conseguir 2 vitórias e se sagrar campeão. No campeonato inglês, temos um campeão. Um novo campeão. Inédito. Nossos parabéns para o Leicester, que com um empate hoje de... Histórico. É, com histórico, um empate hoje de Chelsea 2, Tottenham 2, Leicester se sagrou campeão da Premier League. O Leicester foi buscar o empate em Old Trafford, estava perdendo por 1-0, e o Tottenham hoje foi para o intervalo com 2-0 em vantagem no placar contra o Chelsea, e bobeou, sofreu o empate, e acabou deixando o título nas mãos do Leicester. Um time era... Fazia muito tempo que não era um dos 4 grandes ingleses que era o campeão. É incrível essa façanha do Leicester aí nessa temporada. Acho que esse time aí, desde o ano passado, que sofreu para se manter na primeira divisão. Acho que escapou última rodada, se não me engano. Acho que, se não me engano, nas últimas 9 rodadas ganhou 8 ou 7. 7 jogos. Então vai virar filme essa. Vai virar filme, Claude Ranieri. Sensacional. Novo ídolo. Os parabéns ao Leicester. Novo ídolo, Claude Ranieri, que trabalho. Porque teve alguns bons, umas boas surpresas nesse time do Leicester. O Vardy é um dos. Parece que todo mundo que entrou jogou bem. O Mahrez, melhor jogador do demais. O Kanté. O Kanté é provavelmente Kanté. O melhor do campeonato. O zagueiro Morgan. Pra mim, o melhor volante da competição, o Kanté. O zagueiro Morgan. O maior número de desarmes da primeira divisão da Inglaterra é do Kanté. Do Kanté, o Morgan, que ele mesmo admitiu que só tinha jogado na maioria das vezes segunda divisão, jogou muito também na zaga do Leicester, um time que surpreendeu a todos. O Morgan que fez o gol ontem contra o Manchester United. Sim, toda rodada a gente falava, não, mas uma hora o Leicester não vai aguentar e vai cair, não vai aguentar, e se manteve lá em cima. E só e é campeão com duas rodadas de antecedência. Ressaltar do Leicester, que não é aquele time que é campeão porque chega um magnata, investe no time, contrata muitos jogadores grandes, não. O Leicester foi campeão praticamente com o mesmo time que quase foi rebaixado, sem ter uma grande estrela assim no seu plantel, assim, do alto escalão do futebol mundial. A maioria dos jogadores até então desconhecidos, então o que valoriza ainda mais esse título do Leicester. É, eles têm jogadores muito guerreiros, que correm o tempo inteiro. O jogador que o Vardy foi suspenso por 2 jogos e o Lua entrou no lugar dele e conseguiu substituir muito bem. Então não tem só um time, tem um elenco inteiro muito... É muito raçudo, um elenco inteiro que estava com muita vontade de conquistar esse título e entraram para a história do campeonato. E agora seria interessante eles conseguirem manter esse elenco para eles vão ter uma Champions League. Sim. Mas eu acredito que seja bem difícil manter Mahrez, principalmente, que é o jogador jovem. Agora é a hora da diretoria entrar em ação, o Ranieri próprio Vardy também. E aproveitar... O Vardy é mais velho um pouquinho. Sim, acho. Agora eles precisam aproveitar todo o dinheiro que eles vão ganhar para conseguir algumas peças de reposição boas, né? Porque é uma equipe que você não vai esperar muito que vá brigar pelo título novamente do campeonato inglês. Agora é a hora da diretoria, do Ranieri sentar e conseguir contratar algumas peças de reposição, não no mesmo nível, talvez, né, mas mais baratas e eficientes. É, e um fato curioso dessa conquista do Leicester aí ontem, que o Schmeichel, que é o goleiro do Leicester, é filho do Peter Schmeichel, que foi um dos maiores goleiros da história do Manchester United. E o Leicester conseguiu, entre aspas, o título em Old Trafford. Sim. E também fez uma defesaça já no segundo tempo, o Leicester com um a menos, que veio um cruzamento. Não, ele é muito bom goleiro. Uma escapada, também. Ele saiu coisas corajosamente e tirou a bola dos pés do... Acho que foi do Depay que ia outros, fazer o gol. Outros resultados também da Premier League. O Swansea venceu o Liverpool por 3-1. O Liverpool que vai decidir sua vida na Liga Europa. Cabeça tá na Liga Europa. É, só. Vai decidir contra o Vila Real. Perdeu o primeiro jogo na Espanha por 1-0. O Southampton venceu o City por 4-2. O City também com a cabeça na Champions League. Hat-trick do Mané. Mané. É um Mané. E o Arsenal venceu o Norwich por 1-0. O Arsenal que não vencia. Já tinha algumas rodadas no campeonato inglês. Vocês queriam fazer mais algum destaque? Não, acho que só surpreendente os classificados para a Champions League, os prováveis classificados esse ano na Inglaterra, né? Sim. Com Leicester e Tottenham aí que não vinham sendo constantemente classificados. É, e ainda o West Ham indo para a Liga Europa com uma campanha também surpreendente. Então é isso aí, meu querido ouvinte. Estamos terminando mais um Arquibancada MAC nesta segunda-feira. Temos muito mais do que falar para vocês durante a semana. João Pedro, um abraço, fala. Boa noite, Pedro, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte. Parabéns ao Leicester e ao Santa Cruz que conseguiram os títulos. E até a próxima. Marcos Veloso. Boa noite, Pedro, boa noite, Flavião, boa noite, bancada. Parabéns ao Leicester e até a próxima. Frederico Nunes. Valeu, Pedro, valeu aos ouvintes, valeu, Flavião. Parabenizar também ao Leicester pela incrível conquista e boa noite. Gostaríamos também de agradecer a produção de Luiz Otávio, de Flavião. Então valeu, galera, valeu, querido ouvinte, valeu aqui todos na bancada. Aqui quem fala é Pedro Rocha, fui! Rádio Mackenzie.